com Luan Santana. Sogrão Caprichou, Luan Santana. Passou também Rio Negro e Solimões, O Cowboy Vai Te Pegar. E Mário Zan Rocha e Eduardo Costa. É sucesso? É claro que sim. É Central do Sertanejo. E por falar em sucesso, tá chegando aí Mulherada Open Bar com João Neto Frederico. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar. É só chegar, beijar, beijar, beijar. E hoje nesse cabaré a mulherada é open bar. É só chegar e pá, e pá, e pá. Aqui o esquema é bem diferente. Quem quiser vem. Pra gente se ver.